da zona rural, que é de responsabilidade do município. Existem muitas falhas, Zé Roberto, na zona urbana, né? Vou lhe dar um exemplo. Há quanto tempo eu não solicito e acompanho a melhoria do abastecimento de água do conjunto Filadélfia, que tem uma água imprópria para consumo? Desde o início do meu mandato, até hoje não foi resolvida. A GESPISA compreende que é preciso perfurar um novo poço, mas ainda não encontrou os mecanismos para perfurar e nem a região ainda, porque eles entendem que aquela mesma linha de lençol freático que liga o conjunto Filadélfia ao conjunto Zé Pereira, a tendência é que quantos poços for perfurado, a água dê a mesma qualidade. E faz sentido, né, segundo os geólogos. O Zé Pereira teve um problema parcial resolvido. 20% da sua capacidade passou a ser atendido pelo poço que está lá na exposição, que tem uma água melhor e melhorou. Só que as outras casas ainda não teve esse sistema melhorado. Mas é preciso dar a César o que é de César. O vereador Carlos Eduardo, juntamente com o deputado Dr. Marcos Vinícius, e o governo do estado vão perfurar ali um novo poço no parque de exposição para atender melhor o conjunto Zé Pereira e melhorar o abastecimento de água. Mas, paralelo a esses dois conjuntos, eu tive recentemente tratando ali dos moradores do Residencial Cajueiro. Residencial Cajueiro, ali perto da nova rodoviária, uma região que tem crescido muito, né? Aquele povo também tem sofrido muito, porque a água que está sendo distribuída lá agora pela GESPISA é uma água que não é própria para o consumo, né, que passou a apresentar problemas agora recentemente. Eu estive na GESPISA com o Carlão. O Carlão me passou algumas informações. De lá, eu fui até a empresa Estrela da Manhã, que é responsável. Fui muito bem recebido pelo engenheiro João Paulo e pelo funcionário administrativo lá, Jair, né, onde eles passaram as informações que já estavam e já estavam atentos a essa problemática. Inclusive, a construtora já perfurou um novo poço. A construtora está equipando esse poço para entregar para a GESPISA passar a distribuir uma água com melhor qualidade. Então, a gente viu ali dois compromissos. A gente viu o compromisso da construtora, que é responsável por construir as casas e administrar, né, dar garantias àquelas casas que já foram entregues durante 5 anos e fica ali, não foge de suas responsabilidades. E como nós vimos também ali o compromisso da GESPISA em resolver o problema ali do Residencial Cajueiro 2, e eu me coloquei à disposição de buscar essas melhorias e continuo na luta para que o conjunto Filadélfia também seja atendido. Então, esse problema de água de qualidade é tanto na zona urbana como também na zona rural. 8:01, vereador, obrigado pelo carinho, atender o nosso convite, até outro dia, até outra hora, vamos para a luta, sucesso, meu querido. Sucesso para nós, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui, né, na Rádio Difusora, mandar um abraço a todos que nos acompanham aqui pela nossa transmissão, como também pelas ondas da Rádio Difusora. Um abraço a todo homem e mulher do campo. Eu não posso sair daqui sem mandar um abraço pro meu amigo Bilu, lá da Ponte de Pedra, Dona Preta e seu João Fulô. Né? Um abraço a todos, Antônio Claro, tia Francisca ali na Vereda Grande do Lima, a todos da comunidade Vereda Grande, Retira Molar, ali a minha amiga Cecília lá na Barra do Coqueiro, a todos do Barro Rachado, Girlando, a Patrícia, o Toim. Me permita, em nome de todos eles, cumprimentar, né, todo homem e mulher da zona rural. Meu amigo Fernando da Lagoa de Fora está aqui também acompanhando. A Kelly da Lagoa de Fora, um abraço a todos. Pessoal do Instagram também. Pessoal do Instagram, um abraço a todos que nos acompanha o nosso mandato, dê sua sugestão e vamos juntos continuar trabalhando por Floriano. Obrigado, vereador. Obrigado, meu amigo. 8:02. ZYKL 224, canal 218. Rádio Difusora de Floriano, FM 91,5 MHz. Floriano, Piauí. A Rádio da Notícia. Sempre com você. Difusora. Seja muito bem-vindo ao Comercial Dois Amigos e Varejão da Carne. Faça suas compras com muito bom gosto e muito mais economia. No Comercial Dois Amigos e Varejão da Carne, você encontra o que é de melhor em gêneros alimentícios pelo menor preço. Frutas e verduras fresquinhas de melhor qualidade. Comercial Dois Amigos e Varejão da Carne facilita no seu cartão de crédito e com um atendimento especial que você merece. Comercial Dois Amigos e Varejão da Carne, Rua José Guimarães 743, no centro de Floriano. Telefones 899-9451-0604 e 994-50-6107. Você sugeriu, agora vai votar e o governo vai fazer. Opa! De 7 a 17 de junho, você pode votar nas propostas do OPA. A votação pode ser pelo www.opa.colab.re, pelo WhatsApp, app do Colab e nas vans do OPA. Você sugere, você vota e o governo faz. OPA, o povo no orçamento. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. O Planob calça, interliga, conclui o que faltava, abre caminho para o desenvolvimento. Era uma rua cheia de lama no inverno e aquela areia no verão. Muito gratificante a gente sair na rua e ver esse calçamento, né? É um sonho realizado. Na primeira fase foram beneficiadas 25 ruas em 12 bairros e a segunda etapa já começou. Serão mais 14 bairros. São obras com recursos próprios que vêm do imposto que você contribui. Planob é mobilidade, é o seu sonho realizado. Prefeitura de Floriano, Secretaria de Infraestrutura. Vem cá! Você pensa em trabalhar na área que sempre sonhou? A escolha certa para seu futuro é a Unigrande. A faculdade nota máxima no MEC e um dos melhores centros universitários do país. No Unigrande, você tem mensalidades fixas. Vai perder essa oportunidade? Acesse www.unigrande.edu.br ou ligue 89-99981-6637 ou 89-98134-7386. Estamos na rua Padre Reis, 672, anexo Kids Pequeno Príncipe. Unigrande, garanta o futuro que você merece. Difusora FM. De 7 a 9 de junho, seu fim de semana fica incrível no Boteco de São João do Mix Mateus. Cerveja Spaten por um malte lata 350ml, 3,79. Oferta da boa. Arroz Pop, 1,5 e 49. Linguiça suína primeza, 1,15 e 90. Coxinha da asa de frango, 1,13 e 99. Camarão cinza, 1,28 e 99. Cliente Mateus Mais tem descontos exclusivos. Informe seu CPF no caixa e aproveite no Mix Mateus. Beba com moderação. Os eletrodomésticos já estão dizendo adeus. Tá na hora de trocar. Pra renovar a casa toda, sou Mais Paraíba. Refrigerador Consul, 334 litros, R$ 269,90 mensais. Refrigerador Electrolux, 260 litros, R$ 269,90 mensais. Refrigerador Smaltec, 306 litros, R$ 259,90 mensais. Ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, com entrega grátis. Aproveite! Sou Mais Paraíba! Venha para o Ambrose Supermercado e descubra um mundo de variedades e preços incríveis. Estamos localizados na rua Alberto Drummond, número 2133, no bairro Pau Ferrado. Aberto todos os dias, de domingo a domingo e feriados, das 6 às 22 horas. Estamos prontos para atender você e sua família com o que há de melhor em produtos e atendimento. Venha para o Ambrose Supermercado e aproveite uma variedade incrível de produtos, preços competitivos e um atendimento que faz a diferença. Sua satisfação é a nossa prioridade. Fale conosco pelo WhatsApp no número 89 99414 4014. Ambrose Supermercado, sua melhor opção de compras. O amor está no ar e a sorte também. Com o Poticap especial do Dia dos Namorados, no quarto sorteio você pode concorrer a um lindo Corolla mais um Argo 0 km. É isso mesmo, um Corolla mais um Argo de uma só vez. E tem mais, ao comprar o Poticap você ganha outro. São 4 chances de ganhar. Além disso, tem 10 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 20 giros da sorte de mil reais. Presenteie seu amor com o Poticap e ajude a Associação Casa Esperança e Vida e Boa Sorte. Poticap. Arraiá de preços baixos na Sob Medida Tecidos. Vai ter muita oferta pra você. Confira. Cetim liso, apenas R$5,90. Crepe Oxford liso, apenas R$6,90. Plástico estampados pra mesa, a partir de R$11,90. Chita junina, 100% algodão, apenas R$13,90. Crepe dunas liso, apenas R$14,90. Viscoses, xadrez e estampadas, a partir de R$21,90. R$ 21,90. Tricolines, xadrez com 15% de desconto e muito mais. Compre na loja ou através do WhatsApp 89994-633225 e parcele suas compras em até 8 vezes no seu cartão de crédito com o preço da promoção. Arraiá de Preços Baixos na Sob Medida Tecidos. Não perca! Sob Medida Tecidos, sua loja de tecidos em Floriano. O que foi, mulher? Vai assustar outro já. Mas homem, tá com meia hora que eu vejo tu metendo arame nesse cano. Mas tá entupido, eu vou fazer o quê? Mas homem, o pessoal da Limpa Fácil faz esse serviço aí em um minuto. Em minuto? Eu duvido, eu nunca vi isso aqui. Pois você tá atrasado, rapaz, escuta o homem aí. A Limpa Fácil, além de limpar fossa, desentope qualquer tipo de tubulação com o sistema de hidrojateamento. São dois caminhões para lhe atender com equipamentos de última geração. Alugamos banheiros químicos. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 89-99410-2464 ou 99464-8353. Fale com Cício da Bosta ou Joaninha. Aceitamos cartões. Se encheu ou entupiu, é Limpa Fácil. Menino, por não é que tem mesmo. Vou largar de manto aqui, rapaz. Chama ele mesmo. Vem lá, minha comadre, vem lá. A Dario Pax, especializada em serviços funerários e preparação de corpos para velório, possui um centro de velório para maior conforto e comodidade no momento mais difícil de sua vida. Fique sócio da Dario Pax Assistência Familiar e desfrute dos descontos de nossos convênios. Dario Pax, Rua Fernando Marques, 698, Centro, e Rua Gabriel Ferreira, 1098, Manguinha. Telefones 3522-1793, 3522-1818. Floriano, Piauí. Atenção, Floriana e região! Acaba de chegar na cidade a SA Máquinas Agrícolas, trazendo um novo conceito em máquinas e ferramentas. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Steel, concessionária com assistência técnica autorizada e peças originais. Trabalhamos também com as marcas Branco, Crau, Makita, Bosch e Trap. Temos ainda roçadeiras, motosserra, jatinho, bomba submersa, óleo original da Steel e peças de reposição. E muito mais. A SA Máquinas Agrícolas chegou trazendo inovação em equipamentos de alta qualidade, atendendo às necessidades dos nossos agricultores. E dispomos também de todo tipo de ferramentas para uso doméstico e para trabalhadores da área da construção civil. Seja para o cultivo, colheita ou para a área da construção, temos a máquina e a ferramenta certa para você. SA Máquinas Agrícolas. Estamos localizados na Rua José Guimarães, número 812. Centro, Floriano, Piauí, por trás da Fiat Santa Clara. Fone WhatsApp 89 98130 7057. O Enem 2024 vem aí. É a sua chance de realizar o sonho de fazer um curso superior. As inscrições vão de 27 de maio a 7 de junho. Não deixe de se inscrever. O Enem abre oportunidades para todos. Por isso, quem é do Rio Grande do Sul terá mais de uma oportunidade de fazer inscrição. Pode se inscrever agora ou pode esperar um novo período de inscrições que o Ministério da Educação vai abrir só para quem é do Rio Grande do Sul. Para os candidatos dos outros estados, as inscrições vão até 7 de junho. E lembre-se, beneficiários do programa Pede Meia que se inscreverem e comparecerem aos 2 dias de provas ganham um incentivo financeiro de R$ 200. Saiba mais em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Junho, mês da paixão. No Dia dos Namorados, surpreenda o seu amor com presentes das Lojas Dragão. Calçados, confecções e acessórios com descontos à vista ou a prazo em até 10 vezes nos seus cartões. Aproveite os descontos de 40 até 70% em produtos selecionados. Compre e concorra a uma mala de viagem. O romance está no ar. Lojas Dragão. o lugar certo para fazer quem você ama feliz. Arraiá de Ofertas é aqui, no São Jorge Super. Feijão de corda que cal tipo 1 kg, R$ 8,99. Massa de arroz flocão coringa 500 gramas, R$ 3,69. Sobrecoxa de frango sadio 1 kg, R$ 9,99. Linguiça calabresa perdigão 1 kg, R$ 27,30. Água sanitária Brilux branca litro, R$ 2,89. Creme dental Colgate triplação 180 gramas, R$ 7,50. Arraiá com economia super. Canjiquinha saborosa, de pressinha a gente faz. Da canjica, da pamonha, dá pra fazer muito mais. Com canjiquinha se faz festa o ano inteiro. De janeiro a janeiro, tudo é animação. Que maravilha! Em um minuto está pronta a canjiquinha. Vamos pra luta, que é linda, vamos. Canjiquinha coringa é nossa tradição. Uma qualidade coringa. Alô, vovó Toinha, alô, irmã Doura. Olha a chuva, olha a cobra. Calma, louro, louro assim também, louro. Alô, Alonso Costa, muito bom dia, família da ilha, manguinha. Samba, Iba Nova, velho. A lua é nova. Abraçar você hoje, trocando de idade. Parabéns, muito bom dia. Assim, ó. Não sabe como você pensa esse sentimento. Pode ser verdade. Alô, taxista, obrigado pelo carinho, pela carona. Tá Alperta Vereira, Verejinha, Malhada, Malhadina, Pau Caído, Bimbó, Exu, lá do Aio Pedra, da Salina. Alô, turma amiga, bom dia. Em tempo ele te fez sofrer, mas por favor não me compare. Agora, agora. Tá com trauma de se entregar porque sou. Já agora vou girar com a notícia, girando com a notícia, Renato Costa. Por onde anda? Onde está você, Renato? Bom dia! Na feira de pequenos produtos rurais, no mercado dos Reis, bom dia, lá daqui do bairro, uma bela da nossa feira. Na feira, aí, como é que tá as coisas aí? Bora, não, dança. O cara está fumando. Trouxe o mar, tá no ponto, bom. Canta pra mim assim, aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Mano. Bom, seu nome é... Aguinaldo. Aguinaldo, trouxe o que pra gente aqui na feira? Roupa de fruta, eu deixei de... Galinha caipira, leite. Roda que hora você está? Pode em 3 horas. E aí, pessoal, que estão vendo lá no saco, é? Ramin Geni, Érica, Angélica, eu, tu e todos no saco. E aí, como é que vocês estão vendo a vacina aí? Estamos sim. Pode vir? Pode vir. Até que hora fica aqui? Até umas 10h30. Já tem mercadoria ainda? Tem, sim. E essa mercadoria toda sendo a lava de vocês, se quiser. É, sim, com certeza. Todo sábado estão aqui? Todo sábado. E o freguês chega ou não chega? Chega, sim. Não chega mais, né? Chega. Não chega mais, não? É, sim. Tá, sucesso, bom trabalho. Ah, obrigado. Bora trabalhar, bora dar um voto aqui no mundo aqui. Obrigado, Roberto. Um abraço pra você. Já você volta, Renatão. Já você vem novamente agora. Ah, também o doutor Lauro Júnior, da Finança Floriana, a abertura ontem da Gincana do Colégio Industrial São Francisco de Assis, ontem, ali na Ibiapaba, matéria 38. Alô, doutor Lauro Júnior, Renato, bom dia. Muita contribuição para a educação do município e da região, Amarelinho. Eu mesmo fui aluno aqui por 9 anos, aqui desde meu primeiro ano primário. E é uma grande satisfação e é uma grande emoção destravar aqui essas memórias aqui de um tempo tão fascinante. Parabéns. Alô, professora Rubenita, bom dia. Olha também, olha, abraçar o pessoal do Alto da Cruz, Campeão da Taboca. Olha, alô, Jailson da Prefeitura de Barão. Feijo de Santo Antônio, como é que vai, rapaz? Como é que vai o Feijo de Santo Antônio, Barão, Grajaú? Matéria 97. Alô, Barão, Grajaú. Alô, Jailton, muito bom dia. De manhã tem o quê? De manhã tem um café, da manhã. Tem uma reza. A reza todo. E a caminhada. E o café maravilhoso. À noite tem a missa. Leilão, barraca, tudo. Opa, maravilha, obrigado. Alô, Jailson, também o Jailson, olha. Amanhã tem a cavalgada de Santo Antônio, Barão, maravilha. Matéria 98, cavalgada é amanhã. Bom dia! Grandíssimo. Momento cavalo e é. Tudo. Gente. Rega leva de jegue, rapaz. Ei, Renato, rega lá e chicão de jegue. Olha, amanhã, olha, a cavalgada de Barão, Santo Antônio de Barão, Grajão, matéria a 90 em Barão, Grajão. também a Votoinha. A Votoinha vai de olha, a rainha da vaqueirama. Ê, Votoinha, um beijo! Ei, Votoinha! Que o nosso amor. Vou abraçar a Votoinha agora. Votoinha. Votoinha não. Você. Desmaltratando meu cliente, Regelé. Regelé é meu neto, é meu cliente. E você falando dele o tempo inteiro. E vovó? Oi. Vai correr de jegue, vovó. É, o jegue foi eu que dei. Eita, Regelé, mano. Olha, oi, vó. Quando eu te pegar, pode pagar com juros e coleção monetária. Porque você agrava muito meu cliente, meu neto Regelé. Opa. Ei, tá em casa já? Já cheguei. Chegou em casa? Já vou tomar um banho, tomar um cafezinho e vou dormir até 3 horas. Vai pra onde? Lugar. Vai dormir? Vou dormir nada. Vai não? Vou passear de novo. De novo? Vou deixar o vai ir pra mim. Agora vá pra baixo da égua. Ei, vó! Um cheiro, um bom sábado e um bom domingo. Pra você, um cheiro pra você. Por tudo que você merece. Ei, vovó! Oi! A senhora é uma vovó danada, rapaz. Eu sou uma vovó querida, uma vovó... A minha vovó é impossível, rapaz. Minha vovó querida, a minha vovó amada, a minha vovó que defende o Regelé. Olha, se você não tratar o Regelé, eu vou ser vó só dele e do Bisoião. É, olha, Regelé vai correr ele e Chicão, os dois de jegue. Foi eu que deu o... Rapaz, ei, vovó. Oi. A senhora não conhece a metade do Regelé, vovó. Não conheço todos. Ei, vovó. Oi. A Edilene e seu Raimundo Machado estão no escuro. Lá falta energia, vovó. Ô, meu filho, manda a luz pra lá. É meu neto. Oi, vó. Eu moro bem pertinho do Solão, filho do Regelé. Ei, vovó. Oi. Aqui, o médico é um fisioterapeuta, é? É do meu braço, que dó dieta, meu braço. É da idade, vovó. vovó, quando a senhora... Que dia a senhora vinha, Floriano? Que dia vem ao médico, vai? Eu tô pensando, dia 23. Então, olha, dia 18 a senhora me avisa pra me marcar com o doutor Tom José, viu? Tá bom. É, você sabe onde é a Caixa de Saúde? Sim, mas peraí. Ei, peraí. Ó, peraí. Ei, vovó. Tá bom. Ei, vovó. Ei, vovó. Oi. Só sabe onde é a Caixa de Saúde? Sim. Sabe onde é o Salão Paroquial? Sim. Mas na frente é a clínica do vereador doutor Tom José. Sim. Não, aí, ó. Esse é o dia clínico do seu Salomão. Não, Salomão é lá na Manguinha, rapaz. Ah, é. Desculpa. É aqui perto da Caixa de Saúde, velho. A senhora tá rodada, velho. Não rodei a saia. Ei, vovó. Ei. Já agendei com ele. Quando a senhora marcar o dia, a data pra vir, a senhora me avisa, viu? Sim, peraí. Meu menino, essa noite. Que meu menino e minha menina estão em questão comigo. Porque o menino foi o que achei na minha porta, jogado. Eu também, não foi não? Peraí. Aí, o menino, por eu ser criado injeitado, não sei quem é pai nem quem é mãe, eu criei ele mais amoroso que os outros. Eu tenho 10 filhos, 4 meses e 6 que eu criei. E esse foi achado na minha porta. A minha filha, que é minha filha legítima, quer disputar com ele, porque ele faz só o que eu quero, assim, tem mais cuidado comigo. A senhora registrou, não? Registrei. Ah. Aí, é difícil, porque ele quer me levar, tem que me levar para Tocantins. E ele quer me levar para Colinas. Que ele vá viajar sozinho de lá e vá para Baixa da Égua, vovó. Não foi assim não, rapaz. Vovó. Oi. Eu também fui criado enjeitado pela senhora, não tô reclamando, rapaz. Não, ele não reclama não. Ele acha que tem mais obrigação com tudo. Aí eu não quero assim, eu quero que ele se considere verdadeiro. Aí tudo que eu quero ele faz. E eu não quero ir pra Tocantins, eu não quero ir. E ele não quer deixar. Qual o nome dele? Aí tá em questão com minha filha e quer me levar pra Tocantins. Qual o nome dele? É o Bruno. É o Bruno? É. Ê, Bruno, vai pra Baixa da Égua, Bruno. não, vovó. Meu neto. Ei, vovó. Olha, tem o Jorge Orlando. O Jorge Orlando disse que tem a pessoa que ele mais ama na vida que ele faz. É meu tio Bruno, vovó. Não, o Jorge Alain, é meu filho verdadeiro. E ele disse que tu é a pessoa que mais ele gosta, porque por sua causa eu dou cada gaitada que ele quer ouvir. E eu trabalho em Londrina, no Paraná. Em Londrina? É. Quem que trabalha no Paraná? Quem é que trabalha lá no Paraná? Quem é? É o Jorge Alain. O que é da senhora? Sim. É filho também? É. Rapaz, mas essa velha é namoradeira, rapaz. Olha. Ah. Meu só é quatro. Ei, vovó. Oi. Rapaz, essa vovó. Rapaz, ouve a danada, meu amigo. Meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi, vovó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. Não acaba não, menina. Ei, vovó. Oi. Eu vou dizer pro meu tio. O teu tio? Ah. Tá querendo que nessa semana me buscar. Manda buscar ela. Eu vou buscar pra baixo da... Tchau, vovó. Tchau, vovó. Tchau. Um beijo. Eita, minha... Olha quem vai levar, Roberto. Quem vai levar a... A cesta básica é a dona, como é o nome dela, mulher aqui, ó, papel, Maria das Graças Oliveira Silva, telefone final 30, Maria das Graças, da Manguina, Maria das Graças Oliveira Silva, da Manguina, leva a cesta básica. Quem leva o chocolate é Helena Vitória, lá do Pedro Simplício, também a contemplada. Girando com a notícia, Renato Costa, cadê você, Renato? Bom dia! Já o Renatão retorna. Alô, Renato, já você retorna aqui na 90 e 1.5 em carro no trabalho. Muito bom dia! Girando com a notícia, em cima da hora, girando com a notícia, Renato, cadê você, Renato? Bom dia. Eu tô aqui, meu patrão, na rua Hermano Brandão, 602, tô entrando aqui na nossa CDL, estamos em logística, aqui você tem uma sede maravilhosa, e no dia 15, me disse Marco Maranato, vai fazer o pôr do sol em Rio Henrique, lá na beira do rio, por conta do CDL, você vai estar lá, o CDL tá junto com o vídeo do namorado, ao gói, então tem que separar pra vender. Valmeir de Júnior, Santo Antônio, São Pedro, o pessoal já está bem abastido para você atender. Se você quiser vir até aqui no CDL, saber como é que está o Serasa, como é que está a sua empresa, vários serviços aqui no CDL. Venha conferir, mas vem aqui no CDL. Aqui no CDL, você faz o que? O Serasa, o que mais que faz aqui? Enxadique, sete fundo e acontece. Pode vir para cá, vem para cá que você tem um bom atendimento. E fica atualizado, Zé Roberto, com você, papai. Ei, maravilha, um abraço muito bom dia. Agora abraçar você também, aniversariante do dia. Parabéns, muito bom dia. O nosso presente em forma de música. Ei, saudade. Não me canso de falar que te amo. e que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo. Pode crer no que eu digo. Sou feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo, até de mim, quando estou perto de você. Eu fico triste só de pensar em te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Um abraço, obrigado pelo carinho. É um bom sábado, um bom domingo. Até segunda-feira, se o papai do céu nos permitir. Então até segunda. Um beijo, obrigado pela companhia. Fique com Deus, porque com Deus eu também vou. Obrigado pelo carinho. Até segunda. Eu vou pra onde vem da esperança me levar. Alô, Conceição do Meladão. Tchau, menina. Bom dia. Você quer qualidade? Comprar com facilidade? Vem para as lojas Vamol! Aqui você tem a certeza de comprar com economia e qualidade. Na Vamol é diferente! Móveis e eletros que vão deixar a sua casa ou escritório ainda mais bonitos e confortáveis. Na Vamol, a facilidade anda junto com você, porque na Vamol você parcela tudo nos cartões. E o melhor, em nosso crediário próprio da loja. É isso mesmo! No Carnê Vamol, com total tranquilidade. Só vendo para acreditar. O nosso time de vendas te espera de braços abertos. Realize agora o seu sonho de comprar aquele tão sonhado móvel ou eletro. Na Vamol você encontra de tudo com total qualidade e garantia Vamol. Venha ver como é fácil ser cliente Vamol. Cama, colchões, mesas, sofás, TV, caixas de som, bicicletas, geladeiras, freezers, ares condicionados, climatizadores, antenas digitais, guarda-roupas e muito mais. Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar. Vamol, aqui é diferente. De 7 a 9 de junho, seu fim de semana fica incrível no Boteco de São João do Mix Mateus. Cerveja Spaten Puro Malte, lata 350ml, 3,79. Oferta da boa. Arroz Pop, 1,5 e 49. Linguiça suína primeza, 1,15 e 90. Coxinha da asa de frango, 1,13 e 99. Camarão cinza, 1,28 e 99. Cliente Mateus Mais tem descontos exclusivos. Informe seu CPF no caixa e aproveite no Mix Mateus. Beba com moderação. Aqui na Clínica Espaço Vita, você encontra atendimento médico especializado, serviços odontológicos variados, terapias físicas e cognitivas e uma ampla gama de exames. Somos um centro avançado de saúde com uma equipe de profissionais dedicados, prontos para cuidar de você e da sua família, oferecendo atendimento personalizado e humanizado, pensando no seu bem-estar. Agende sua consulta pelo telefone 89-994-22-3170. Repito, 89-994-22-3170. Venha para a Clínica Espaço Vita, o seu centro avançado de saúde. Você já sabe, mas não custa lembrar. Dr. Milton Feinzilber está de volta aos seus atendimentos de segunda a quinta-feira pela manhã. Agende a sua consulta ou de seu ente querido pelo telefone 89-99445-0020 ou WhatsApp, se preferir, na Avenida Eurípides e Aguiar, número 464, Centro Floriano. Dr. Milton Feinzilber, a experiência faz a diferença. Quer economizar na hora de comprar o seu medicamento? A Farmácia do Povo Trabalhador é o melhor lugar para você encontrar menor preço, melhor atendimento e maior diversidade em medicamentos éticos, genéricos, similares, vitaminas, xaropes, pomadas e itens de perfumarias. As melhores marcas e produtos. Temos também os serviços de aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e perfuração de brincos sem cobrar nenhum centavo. Isso mesmo, serviços gratuitos. Então não perca mais tempo. Vá hoje mesmo conferir essas e muitas outras ofertas da promoção. Na Farmácia do Povo Trabalhador, você encontra preço barato que tanto procura. Próximo à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone 89 99442-7447. Vou repetir. DDD 89 99442-7447. Chama no zap que realizamos a entrega. Aguardamos por você. Atenção, pessoal! Vem aí o Arraiá da Lanchonete Aninha Salgados do Posto Tatu. No dia 14 de junho, às 18 horas. Vai ser bom demais! Prepare-se para curtir um super arraiá, com apresentações de quadrilhas e comidas típicas deliciosas. Muita animação e diversão garantida para toda a família. Não fique de fora dessa festança junina imperdível, que vai esquentar seu coração e alegrar sua noite. Anote na agenda e convide os amigos para essa festa incrível. Arraiá, na Lanchonete Aninha Salgados do Posto Tatu, na rodovia PI-5, saída para Itaueira. Dia 14 de junho, às 18 horas. Te esperamos lá. Eita, nós! Difusora. Difusora. Arraiá de oferta Super Quaresma. Arroz Favarin 5 quilos, R$24,90. Feijão da casa, o quilo, R$5,50. Fraldinha Ramax, o quilo, R$24,90. Costela bovina em tiras, o quilo, R$13,99. Fécula de mandioca nereal, quilo, R$3,99. Óleo de soja Vitalive, 900ml, R$5,99. Chocolate Bis 100 gramas, R$4,99. Biscoitos Mabel Sabores, 300 gramas, R$4,50. Vassoura sem cabo Condo, R$2,99. Uma festança de economia no Super Quaresma. O cheiro a gente sente de longe, no paladar aguça o sabor. Flocão de milho é delicioso, é o cuscuz que a família provou. Flocão coringa é tudo de bom, é nordestino como a gente, sim senhor. Se é flocão tem que ser coringa, flocão coringa é gostoso demais. Se é flocão tem que ser coringa, flocão coringa o cuscuz que satisfaz. Se é flocão tem que ser coringa. Difusora. Vem pra Quaresma, motopeças é a sua melhor opção. Serviço de qualidade é a melhor da região. Vem pra Quaresma, motopeças é a sua melhor opção. Tudo em peças e acessórios, venha logo comprovar. Quaresma, motopeças, corre logo, vem pra cara. Quaresma, motopeças, peças e acessórios para motocicletas e oficina com mão de obra qualificada. Avenida Bucar Neto, 901, Centro, Floriano. Contato 89 99974 9039. Serviço de qualidade é a melhor da região. Quaresma Motopeças, corre logo, vem pra cara. Pensou em farmácia? Pense bem! Pense Drogaria Ipiranga, a minha drogaria da sorte. Nas compras a partir de R$50, você ganha o cupom para concorrer toda semana. O sorteio do Vale Compras no valor de R$250. Sorteio todo sábado, sempre às 20 horas, transmitido pelas redes sociais da empresa. @ Drogaria IP. Venha você também fazer suas compras na Drogaria Ipiranga. Toda linha de medicamentos éticos, genéricos, similares, antibióticos, controlados e também uma completa sessão em perfumaria e maquiagem, brinquedos e muito mais. Aqui, na Drogaria Ipiranga, fazemos procedimentos gratuitos como aplicação de injeção, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, perfuração de orelha e orientação farmacêutica. Visite-nos! Rodovia BR-343, telefone 89-99402-7767 e na Avenida Bucaneto 345 Centro, telefone 89-99422-4115. Drogaria Ipiranga, a minha drogaria da sorte. Pronto, tá aqui a solicitação dos seus exames. Obrigado, doutor. Agora vou lá no Laboratório Labovida, onde sempre faço os meus exames e da minha família. Os médicos confiam no resultado. E quando vou a Teresina, não preciso repetir tudo de novo por lá. O resultado sempre dá certo e o remédio vai em cima do problema. Laboratório Labovida, Rua Marechal Pires Ferreira, 524, Centro, Floriano, Piauí. Responsável técnico, doutor Roberto Mouzinho. Junho, mês da paixão. No Dia dos Namorados, surpreenda o seu amor com presentes das Lojas Dragão. Calçados, confecções e acessórios com descontos à vista ou a prazo em até 10 vezes nos seus cartões. Aproveite os descontos de 40 até 70% em produtos selecionados. Compre e concorra a uma mala de viagem. O romance está no ar. Lojas Dragão. O lugar certo para fazer quem você ama feliz. João compra sempre seu pãozinho. A sexta vem atrás da promoção. A Maria abastece o mercadinho. Miguel enche o carrinho e não paga caro não. Todo mundo gosta de comprar no R Carvalho. Você encontra tudo o que precisa, mais ofertas e facilidades. Estamos começando uma nova história, renovando nossos compromissos com você. Você compra sem ficar aperreado. R Carvalho, o seu supermercado. A Prefeitura de Barão de Grajaú está fazendo a diferença na cidade, com obras e ações de qualidade. Antes não tinha, agora tem! Tem asfalto na zona rural, tem a primeira e segunda creche municipal, tem hospital moderno que ficou sensacional. Antes não tinha, agora tem! Tem clínica de reabilitação, tem restaurante popular, tem Detran pra facilitar. Antes não tinha, agora tem! Tem quadros reformadas, tem estradas recuperadas, tem educação valorizada. Antes não tinha, agora tem! Barão de Grajaú, antes não tinha, agora tem! Tem uma administração que trabalha e faz bem. Prefeitura de Barão de Grajaú, trabalho feito, povo satisfeito. De oferta Super Quaresma, arroz Favarin 5 quilos, R$24,90, feijão da casa o quilo, R$5,50, fraldinha Ramax o quilo, R$24,90, costela bovina em tiros o quilo, R$13,99, fécula de mandioca nerial o quilo, R$3,99, óleo de soja Vitalib 900ml, R$5,99, chocolate Bis 100 gramas, R$4,99, biscoitos Mabel Sabores 300 gramas, R$4,50, vassoura sem cabo Condo, R$2,99, uma festança de economia no Super Quaresma. Atenção, grande festa de São João, hoje à noite na Praça Central. Vamos botar a roupa nova que hoje tem forró. Vai ter alegria e ninguém brinca só. Bolo de milho e canjica não vai faltar. Vai ter pamonha e milho verde aqui em casa e no Arraiá. Bate forte o coração e quando a festa começar, segure na minha mão e vamos até o sol raiar. Uma homenagem do Grupo Coringa, a maior festa popular do Brasil. O amor está no ar e a sorte também. Com o Podcap especial do Dia dos Namorados, no quarto sorteio você pode concorrer a um lindo Corolla mais um Argo 0 km. É isso mesmo, um Corolla mais um Argo de uma só vez. E tem mais, ao comprar o Podcap você ganha outro. São 4 chances de ganhar. Além disso, tem R$10.000 do primeiro ao terceiro sorteio e 20 giros da sorte de R$1.000. Presenteie seu amor com o Podcap e ajude a Associação Casa Esperança e Vida e Boa Sorte. Boa! Boticap. Medicina especializada é feita com conhecimento amplo, experiência profissional e tecnologia moderna. Dr. Manuel Emílio Rocha, Cardiologia e Clínica Médica. Consultas, risco cirúrgico cardiológico, ecocardiograma transtorácico, teste ergométrico, Holter 24 horas, mapa e eletrocardiograma digital computadorizado. Dr. Manuel Emílio Rocha, Cardiologia e Clínica Médica, na Uniclínica, Rua Raimundo Castro 921, fone 89-3522-1984. Quer economizar na hora de comprar o seu medicamento? A Farmácia do Povo Trabalhador é o melhor lugar para você encontrar menor preço, melhor atendimento e maior diversidade em medicamentos éticos, genéricos, similares, vitaminas, xaropes, pomadas e itens de perfumarias. As melhores marcas e produtos. Temos também os serviços de aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e perfuração de brincos sem cobrar nenhum centavo. Isso mesmo, serviços gratuitos. Então não perca mais tempo. Vá hoje mesmo conferir essas e muitas outras ofertas da promoção. Na Farmácia do Povo Trabalhador, você encontra preço barato que tanto procura. Próximo à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone 89 99442-7447. Vou repetir, DDD 89 99442-7447. Chama no zap que realizamos a entrega. Aguardamos por você. Você sabia que nos últimos 10 anos, as mortes provocadas pela pressão alta aumentaram em 72%? É por isso que a Carmel produz o Samba Caetá da Carmel. O Samba Caetá da Carmel vai te ajudar a controlar a pressão arterial, porque é diurético e um grande aliado na perda de peso. O Samba Caetá da Carmel melhora a digestão, facilita no processo de emagrecimento, acelera o seu metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia, além de te auxiliar a se livrar de diversas doenças do sistema digestivo, como por exemplo, azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre, úlcera, entre outras. Por isso, recomendamos que alguns minutos após as principais refeições, você tome o Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar o Samba Caetá da Carmel em sua casa. Vale lembrar que o Samba Caetá da Carmel é encontrado apenas em farmácias e em casas de produtos naturais. Sintonize 91,5 FM. Vem com a gente. Medicina especializada é feita com conhecimento amplo, experiência profissional e tecnologia moderna. Dr. Manuel Emílio Rocha, Cardiologia e Clínica Médica. Consultas, risco cirúrgico cardiológico, ecocardiograma transtorácico, teste ergométrico, Holter 24 horas, mapa e eletrocardiograma digital computadorizado. Dr. Manuel Emílio Rocha, Cardiologia e Clínica Médica, na Uniclínica, Rua Raimundo Castro 921, fone 89-3522-1984. Você já sabe, mas não custa lembrar. Dr. Milton Feinzilber está de volta aos seus atendimentos, de segunda a quinta-feira pela manhã. Agende sua consulta ou de seu ente querido pelo telefone 89 994450020, ou WhatsApp, se preferir, na Avenida Eurípides de Aguiar, número 464, Centro Floriano. Dr. Milton Feinzilber, a experiência faz a diferença. Felipe Barão, é Safadão Amplificado, ele é ele. Assim, ó. Não sabe como você pensa. Esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar, porque sou teu. Ele é ele, eu sou meu. Ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou. É o som do WS, Safadão Amplificado. Chega pra

deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo.